Salva, meu bom dia, tá 3171, informação hotel para Copa Guarulhos 380, remoto. Tá 3171, Guarulhos autorizado, tem o 360, copia? Yeah. Guarulhos autorizado 360, autorizou 44, decola da 10, primeira curva direita da Eulia da Elde, controle em 119, decimal 35, transponder 5525. Autorizado Guarulhos 360, via Brasil 44, decola da 10, boa direita da Elde, 525-1935. 3171, no chão, tá pro especacionamento. Maravilha. Bom, no 804, só os 43, libera a direita. Alfa, Juliette, com 01. Alfa, Juliette, com 01, no 804. Ali, VLS, vai reportar estabilizado no 607. Bom, no 715, desça para 2000. No 607, complete a aproximação, chame Torre 1 no 8, desse momento. 1 no 8, 62, obrigado. Torre, bom dia, eu vou no 607, final da 10. Gol no 607, pouso autorizado no 0, vento no 20 graus, 059. Tem livre pouso no 0, vou no 607. 607, solo 50, libera a direita. Me escuta, Alfa Juliette 09. Alfa Juliette pro 09, voo no 607. Voo no 607, Alfa, reporta antes da que seja Juliette. O portão 09 está ocupado para a aeronave da companhia. Ok, aguarda antes da Juliette vai reportar. Obrigado, até mais. Bem, muito bom dia, voo no 715, estamos agora a 2 milhas externas. 715, pouso autorizado no 0, vento 120 graus, 059. Tá já travado agora o voo no 715. Pouso autorizado no 10, vento 120 graus, 069. Ciente, livre, pouso, voo no 715. É o voo comando 280. É, está ainda aqui para o nosso ponto anterior, seja prevista para a Recife. É a PUCA. Obrigado. Salvador, WebJet 5808, bom dia. Bom dia, 5808, prossiga. Informação, autorização Brasília. Ok, aguarde a cópia, o ajuste 0013. E segunda 7, identifique desça para 2013, chegada bom. TAM 3201, acionado para o TAC, 135 a bordo, alterna Campinas, autonomia de 320. 3201, no livre táxi em frente, táxi via pátio principal, Índia Alfa, ponto de espera, reporte pronto para decolagem. Pátio Índia Alfa, reportar a ponto de espera pronto, 3201, da Campinas. 9715, solo 57, agora 1219. 219. Salvador, muito bom dia, voo no 7 no 5, livrão na faixa. Voo no 7 no 5, bom dia, taxa via Alfa e reportando seu taxa via Juliette para ingresso. Via Alfa, reportando seu Juliette. Bom dia, identifique, desça para 4 mil na chegada. É, 1-0-3. Jet 5808, é a torre? Chamei o solo 1-2-1-9 agora para a cópia. WebJet 5808, bom dia, informação agora em curso a Juliette, Brasília, autorizado nível 360, via Perzulu 107. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, quando intercepta Perzulu 107, segue conforme. Controle em 1-9-35 e aciona 5535 no transponto. Para Brasília, autorizado 360, correto, portão 5, chama pronto para o pushback saneamento, WebJet 5808. Voo no 7, no 5, ingresso a Juliette, posição 02. Juliette para o 02, voo no 7. alinhar e decolar, 120 graus, 5 nós. Decola. Gol 897, agora é com a torre de comando, 186. Feliz Páscoa, obrigado. Põe. Z201-904-1935, vou ver aqui. 1935, 4 graus. Controle Salvador, tá 3201, decolado, seu escuta. Tá 3201, no contato radar, sujou 360, saída da El Leda Bridge. Para o 360 da El Leda Bridge. Sol Salvador, muito bom dia, tá 3171. Mostra para o pushback. Zuno 71, bom dia. Apenas confirmando o pátio 3 ou remota do pátio principal? Ah, peraí. Só um minutinho. Remota no pátio 3, peraí. Afirmativo, no pátio 3, então autorizado, reporta táxi 3171 da TAM, o ajuste no 093. 103, só 2 no pushback, posso táxi na 317. Volta forte aqui na cara, viu? No 897, muito bom dia, tá mesmo. 120 graus, 59, 1013, pouso autorizado, puxando a 0. Gente, livre na 190, baixou e travou. Três TAM 3517, autorizado DLS, reporte estabilizado. Autorizado DLS, TAM estabilizado, TAM 1801, Galeão. Boa noite, 04, bom dia, Juliette, confere, Galeão 360, só um instantinho, cópia, prepara da Hélia da Bridge, aguardando. Hélia da Bridge, vai. Alô, Salvador, 5808, ambiente, pushback, tratamento, portão 5. Webjet 5808, só um instantinho para iniciar no 5, temos o Airbus datando no pátio 3, prestes a iniciar o táxi, ok? Só um instantinho para iniciar o pushback. Ok, aguardando, 5808. Para o táxi, 3171, 21, 440, confirme. São 3171, no táxi via parte principal, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10. E no ponto de espera, torre, em 118, decimal, meia, dúzia, o ajuste no 0, no 3, bom voo. 0, no 3, táxi em frente, Índia e Alfa, ponto de espera, 8, 6, 12, tá, 3171, obrigado. Fala, Salvador, bom dia, voo no 897. Boa noite, 97, bom dia, táxi via Alfa, reportando seu táxi via Juliette para ingresso. Alfa, reportando seu Juliette, boa noite, 897. .3859, essa medicação, chegada bom, Fidesco Panjô 060. 3201, chame Recife na frequência 125.1, na alterna 136.25. 3325, graças. Estabilizado em LS, na 3597. Na 3597, complete aproximação, torre 118.6. Completa com a torre 286, bom dia, na 3597. Salvador, bom dia. O TAM 3517, estabilizado final da 1-TAM. 3517, o ajuste no 0, no 3, o vento no 30 graus, 612, pouso autorizado, pistão no 0. Pouso autorizado, não no 0, até 3517. Espere, vamos ter um Boeing da Gol para parqueamento no 04. E após o parqueamento do Gol no 04, já está a próxima Juliette. O senhor inicia o pushback, treinamento, reporta táxi. Parqueamento Gol 04, autorizado, 5808-27. O Gol no 897, atentando o Airbus da TAM, ingressa Juliette, posição 04. Pessoal, como está? Juliette 04, Gol 1897. Boa noite, 04, pronto, cópia. Negativo. Autorizado Galeão, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El. Leda após posição Bridge. Brava Romeo, Índia, Delta Eco. Quando intercepta o peso 10, segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 199, decimal 35, e aciona 5540 no transpondo. Correto, portão 1, nós chamamos pronto para o pushback, saneamento, gol no 804. Pode fazer, puxe e acionamento no 804.